Pensa só que você está recebendo um grupo de mais ou menos 15 intercambistas que não sabem falar um nada de português. Por que que você leva eles para encher o saco, o meu saco, lá no planetário? Me deixar falando para uma plateia que não entende nada do que eu estou falando. Eu levaria porque eu gosto de encher o saco, então tá normal. Essa é a triste história da minha vida no dia de hoje. Eu não quero falar sobre isso porque eu estou ficando emocionado. Meu nome é Heitor Terra, esse é o Pub de Ideias, um lugar que a gente vem só para conversar sobre coisas aleatórias, para o Lucas reclamar da vida dele, que eu posso reclamar também dele reclamando da vida dele. Junto aqui nós temos o Lucas. Eu queria dizer para vocês, sejam bem-vindos, mas eu não posso porque eu não sou anfitrião. E também o Felipe. Qual é? E sejam bem-vindos ao nosso pub. Ô, garçom, por favor, me dê uma ideia. Hoje eu gostaria de trazer um assunto que está muito em moda aí, pelo menos há uns bons anos, e nós estamos no meio da onda, né? Porque é melhor surfar uma onda do que criar uma. É Citando a verdade. pessoa que eu não quero citar o nome. É, também não. Grande ícone da nossa sociedade atual. Na nossa sociedade atual, uma pessoa muito politicamente educada, né? Uma pessoa que tem muito conhecimento político e E uma pessoa que gera gera valor para a valor. sociedade. Bom, e o tema da nossa conversa hoje serão super-heróis. Uma onda aí que nós tentaremos surfar, uma onda que já tem durado alguns anos, principalmente no cinema. E nós tentaremos discutir um pouco de por que que nós gostamos de super-heróis. Eles estão presentes o tempo todo aí na mídia, na cultura pop em geral. Esse ano o Demolidor ganhou uma série da Netflix, que diria que finalmente ele apareceria numa obra de respeito. Só para lembrar aqui. Você está querendo falar que o filme do Ben Affleck não é bom, então, né? É isso que você está querendo O dizer. uniforme dele é bacana. Só, né? Então. O uniforme do Ben Affleck é melhor do que o uniforme novo. Ah, eu não sei não. Eu achei o novo melhor. Sério? Achei. E o John Coffey lá da Espera de um Milagre de Rei do Crime também ficou muito bom. É verdade. Esse uniforme ficou muito parecido com um uniforme da HQ, um HQ específico lá que eu não lembro. Mas ficou muito igual. Você tá falando do uniforme preto? Não, esse uniforme Ah, dele. não, ele parece Power Ranger, velho. Ah, mas ficou muito bom. É parecido com o da HQ e o uniforme preto também é da É, o HQ. uniforme preto ficou Agora o Rei bacana. do Crime, eu não sei. Esse Rei do Crime novo foi muito melhor, porque mostrou um lado mais sombrio do Rei do Crime. Ele aprofundou bastante na personalidade dele, contou a história, o passado do Rei do Crime, assim, né? Não, Então acho que foi bem mais pois profundo. é. Eu achei esse Rei do Crime melhor, mas tipo assim, porque você pensa, série Netflix, boa, filme Demolidor, ruim. Mas se você fizer a comparação separado, você tem Rei do Crime da Netflix bom e o outro é bom também, embora da Netflix seja melhor. Todo o resto do filme do Ben Affleck você pode jogar fora. Que isso, tem a Electra lá, ó. Ou Nossa, não? não, cara. Não tem, não? Tem uma Electra lá, mas Tem, que mas era melhor liga. que não tivesse. É. Ah, Sinceramente, eu que assisti o isso, filme e cara. não lembro de bulhufas dele. Olha que eu gostava pra caramba. Eu lembro que tinha um mercenário e o slogan dele era Na Mosca. Nossa, Não, cara! mas isso é pobreza de dublagem, né, não? É, eu assisti em português, assisti na Globo, né? Nossa, eu também assisti dublado. Em inglês era Buzai, eu vi quando eu loquei esse filme, eu gastei dinheiro pra assistir esse Olha filme. só. Olha só. Nem todos erram Que na vida, né? desperdício de locadora, viu? Ó, você teve que ir até a locadora, escolher o filme, ir pra casa, assistir, aí depois ter que devolver o filme, a mulher a pegar o CD e olhar pra ver se você não tinha Não, arranhado. velho, foi DVD já? Não lembro se foi. Não lembro se foi Já, é DVD não, DVD hein? esse filme é 2000 e pouco, velho. Ou. Ele é O primeiro 2004. filme que eu fui ver em DVD foi o filme do Guiô e o segundo filme da Lara Croft. Eu demorei ter É. DVD. Então você teve que rebobinar a fita. Já começa bem a Peraí. pauta, né? Falando de um filme que a gente não gosta. É sobre Demolidor o podcast episódio de hoje? Ah, o filme é de 2003, É, tá? então eu assisti em VHS. Então você teve que rebobinar pra não pagar multa. Eu aposto que eu rebobinei com vontade, até para assim, nossa, que bom que eu não vi esse filme. Mentira, aposto que na época eu gostei. Eu era um jovem mancebo que comprava aquelas revistas de R$ 1 na Feira do Livro, no FIC. Eu comprei uma revista velha por preço barato, numa revista em quadrinho do Hellraiser, só que ela é tipo 2 de 4 e eu não entendi nada acontecendo. Não, eu fiz muito isso, e inclusive contribui para mim eu não gostar de X-Men justamente isso, porque eu peguei X-Men e era uma putaria que só da história. E depois, inclusive, quando eu consegui pegar uma parte sequencial, também eu não entendi muita coisa porque é X-Men. Na minha infância eu li algumas HQs do Superman naquele é a época do Mó Superman, é a pior, velho, que HQ ruim. Eu, tipo assim, eu lia e eu falava, velho, que merda, o que estão fazendo com o Superman? E aí eu tomei muita birra de Superman por causa da HQ da morte do Superman, que, velho, muito, muito ruim mesmo. Agora, por exemplo, Homem-Aranha eu comecei a gostar porque eu li umas Amazing, assim, e tinha X-Men que eu gostava, que eu sempre gostei, Nossa, assim. cara, você gostar de X-Men? É, velho, X-Men é bom, velho. Acho que já tá bom de podcast, podemos terminar por agora, É, porque. falamos do filme de Demolidor ruim, o Heitor não gosta de X-Men, eu gosto de X-Men, e é isso aí, Guerra Sabe o que tem Civil. de X-Men bom? X-Men Evolution, aquele desenho. Só. X-Men Ah, Evolution, velho. aquele era Não, o foda. outro X-Men também era legal. Não, o outro era bosta. Nossa, véio, até o desenho da década de 90, cara, eu fui. Ah, mas aí é culpa do traço, Não, nem é culpa do traço, velho. Não, não, não. cara. Eu fui pegar e olhar aqueles roteiros. Que isso? Que Aquele traço história é sem feio. graça! Agora, Nossa! o Homem-Aranha da década de 90 era bom. Aquele desenho animado. Ah, aquele era bom. Aquele era bom pra caralho, aquele desenho. É, esse desenho era bom, mas o melhor desenho do Homem-Aranha é o atual. O Ultimate. Sinto Não muito. é, Ah, velho. sai? Não É é. sim, é muito Não, não, não melhor. é, não. Não, Não sim, o é, não, espetacular velho. é Não é, muito não. melhor. E O eu espetacular é conferi muito isso melhor. algumas semanas atrás. Eu vou assistir 3 episódios de cada Homem-Aranha. Você assistiu do Ultimate? Assisti do Ultimate. E aí? É uma bosta. Nossa, que uma bosta, velho. É super divertido. Não, o Super. espetacular Ah, é então muito você melhor. assiste Adventure Time e É, enfim. gosta. Então. Então, eu ia falar que também tá presente em outras mídias, né? Mas como nós já começamos a citar super-heróis em várias outras mídias aqui, como desenho animado, e eu discordo que o espetacular Homem-Aranha era o melhor desenho do Homem-Aranha, porque não era. Ó, tem 2 votos contra 1, hein? A democracia tá Você comendo, assistiu olha só. alguma coisa do novo, Felipe? Não, mas o outro eu concordo com o Lucas. Se o Lucas falou, é verdade. Eu não assisti, mas eu sei que é ruim. Quero avisar pros nossos ouvintes aí que a gente só tá falando desse monte de mídia pra gente poder dizer que a gente gostava de super-heróis de ser modinha. É, na verdade tem que cagar a regra aqui, aí por isso que a gente tá falando que o outro Maré é melhor que o novo, mas ele, o É. outro Maré é melhor que o novo. Eu prefiro o novo. É? Beijos. Desculpa. Ô, algum de vocês assistiu aquele desenho Guardião da Galáxia que saiu? Não. Não. Eu tava mó querendo ver, Pois velho. é, Eu não. eu ia chegar eventualmente em Guardiões, que bom que você já puxou esse gancho. Por exemplo, temos tantos filmes de super-heróis que eventualmente tem algum filme da Marvel que o nome Marvel pesou tanto, é um bom filme, mas não é um filme de super-heróis. Vocês consideram o Guardiões da Galáxia um filme de super-heróis? Pera. Nunca pensei sobre isso na minha vida, mas eu acho que. Na verdade, como ele foi jogado no meio da onda dos super-heróis, eles forçaram a imagem dele de Pois super-heróis, né? é, eu acho que inclusive isso tem pesado bastante, sabe? Super-heróis tá tão na moda que tipo, não, vamos falar que é um filme de super-herói pra poder ter sucesso. Eu acho que é claro que isso contribui um pouco, mas o filme por si só ele é muito bom. Mas não funciona não, porque o Homem-Formiga tentaram fazer a mesma coisa e a galera não curtiu não. Que isso? Eu só vi crítica boa do Homem-Formiga. Não, mas o público da massa não gostou não. Todo mundo de massa que viu o filme, eu não vi o Ah, porque filme, a massa quer, tipo, ver Tony porque. Stark, né, cara? Pois é, eu não vi o filme porque eu ainda acho que não, há tanto tempo atrás não tinha saído a versão boa pra eu pegar no locador do Paulo Coelho. Quem viu o filme da massa achou o filme ruim. Eu ainda não vi, então não tem como falar. E tipo assim, é complicado você lançar um filme no meio desse hype todo, porque igual eu falo mesmo, o pessoal quer ver o Tony Stark lá, e o Tony Stark quer que as pessoas queiram ver ele para ele ganhar mais e mais milhões. Não, mas olha só, o que o Heitor falou aí, se o Guardiões da Galáxia seria um filme de super-herói, mas olha só, vou expandir esse conceito para as outras mídias. Se Guardiões da Galáxia não é um filme de super-heróis, não é uma história de super-heróis, X-Men é uma história de super-heróis? X-Men, não, em geral, não é história de super-heróis. Eles são super-heróis, mas essas histórias não são, em geral. Quer dizer, tem alguns arcos que, por exemplo, o Apocalipse, são claramente uma história sobre super-heróis. O X-Men Evolution é um desenho de super-herói, que eles estão sem Bom, nem resolver tanto, umas coisas velho. Eles lá. estão muito com dramas, tipo, por exemplo, o Noturno tava com. Nossa, a Mishka é minha mãe. É, mas o drama, tipo assim, eles sempre têm que fazer alguma coisa. Por exemplo, quando eles estão queimando lá a águiazinha da escola lá. Eles têm que entrar em ação. Não, mas tipo, É, eles tem um entram. episódio do trem, eles têm que entrar em ação. Eles Claro que entram em ação, sempre mas tipo, você eventos. pode perceber que o mote da história é todo tipo com o problema social. Por isso que eu acho que o X-Men Evolution é um desenho bacana. Mas então, o que define um história de super-herói? O que que é um super-herói? Exatamente. O que é um super-herói aí? Porque de onde vêm super-heróis? Do Nietzsche? Oi? Do Nietzsche? Do conceito de super-homem dele? Então vai aí, eu tenho certeza que você leu um pouquinho aí sobre Nietzsche. Quem tá nesse Nietzsche, Lucas? Que Porque Nietzsche, ele cunhou o termo super-homem. No livro Assim Falou Zaratustra, Zaratustra fala: o homem é algo que deve ser superado. E o que vai vir depois do homem é o super-homem. Mas a partir desse momento eu tô me arriscando a falar muita merda porque eu li. Tudo que eu vou falar aqui eu li num blog, que eu nem sei o nome mais. Eu não sei, mas sinceramente eu acho que não encaixa muito no super-herói, mas é o seguinte, você tem que abordar alguns conceitos antes, que é o eterno retorno, que seria. Cara, eu não quero falar disso. Então, eu voltaria um pouco mais atrás na história da humanidade. Existe um filme da Disney, também, né? Porque tudo é da Disney hoje em dia, mas esse filme já é Chama Hércules. chamado Hércules, que é basicamente sobre heróis. Sobre o herói, né? Não, na verdade, considerando o filme, ele fala sobre muitos heróis durante a história. Ah, é verdade. Ele conta lá a trajetória dele com os caras que ele treinou. Exatamente. E, tipo assim, o Zeus, quando fala pro Hércules no filme lá que pra ele poder ir, ele tinha que ser um herói. E aí, ser herói queria dizer que ele teria que fazer algumas coisas. E aí, ele, no filme, vai passando. Ele faz muitas coisas, tipo, entre aspas, heróis, mas ele não se torna um herói de verdade. E tal. Mas a história grega do Hércules é. Ele é um herói? Então, vamos considerar, vamos voltar nisso aí, porque essa é a versão da Disney que eu quis falar, porque na versão da Disney do filme, assim também como. Posso só dar uma notícia chocante sobre o Hércules antes de tudo? Sim, vai. Hércules, na verdade, é o nome romano dele. Sério? É, junto com Júpiter, Saturno e tal, o Qual nome que é o nome dele em dele de grego, grego? Heracles. Ah, que bosta. É. Pronto, era só isso que eu queria falar. Deixa eu dar outro adendo aqui, ó. Desenho do Homem-Aranha dos anos 90 ganha petição para mais episódios. Heitor, o desenho do Homem-Aranha do atual ganhou petição para mais episódios? Não. Então, ou É só que ele seja. tem mais episódios, naturalmente, porque ele tá passando. Não, mas é tipo assim: se uma coisa fosse ruim, ela não voltava. Mas se bem que tem muita coisa ruim que volta. Eu tô caindo em contradição aqui. Mas mesmo assim, é porque eu vi essa notícia aqui e interessou. Que ótimo, ótimo adendo. Então quer dizer que Hércules é o nome romano do filho de Zeus. Caramba, estou surpreso. Mas é só para voltar um pouco no conceito grego, realmente, de heróis. Porque a história de Hércules não é uma história sobre. Não é uma história heróica. É uma história onde ele tem que cumprir determinadas tarefas, mas por outros motivos. Porque matou o filho dele. Que é uma história trágica. Como todas as histórias gregas, né? Mas como assim, como várias histórias de super-heróis? Mas assim, mas por exemplo, o Hércules eu acho que realmente não, ele não é um exemplo de herói, mas Perseu é um herói. Perseu é o herói. Eu ia falar algum outro eu esqueci. Tá bom, Perseu já. Não tem um Terceu também? Sabe quem é o herói também? O Aécio. Mentira, não é herói. Herói da nação brasileira. Agora que o Hércules não é mais herói, o Aécio vai assumir? Será? É. Se o Hércules não for herói, eu acho que quem assume é o Aécio, não sei. Esses dias eu fiz essa piada com alguém, aí a pessoa não entendeu. Aí eu fiquei muito triste, porque, velho, a piada é tão boa. Muito boa, e eu acho que ela tem longa vida ainda. Exato. E se a pessoa não Eu fiquei entendeu, muito ela não triste. merece ser sua amiga. Não, não merece, eu fiquei chateado. Falei, porra, velho, essa piada é tão fácil, é só. Esperava Mas mais de aí é você. difícil. É tipo isso, eu fiquei desapontado. Pois é. Então, voltamos. Eu quis voltar um pouco na história para tentar entender justamente aonde que surge esse conceito de super-herói. Porque o que é um super-herói? O que é ser um herói? Você quer chegar no ponto do Batman vs Superman? Do... Não, presta atenção. Do Superman, a questão de herói do Superman. Tipo assim, ele é um herói ou ele é um ditador? Acho que é nisso que você quer chegar. Então, quer dizer, um herói é um herói ou um herói é um ditador? Eu tô chegando nisso não, mas... Você tá fudendo minha pauta, tá, o Felipe? Porque agora eu gostei do assunto. Eu quero levantar uma polêmica também, você escolhe pra onde você vai seguir. A gente vai trabalhar com um conceito só pra herói e super-herói, ou a gente vai trabalhar com dois conceitos? Um pra herói e outro para super-herói, que seria o além do herói. Não, eu tô trabalhando com super-herói, sendo herói, a mesma, herói e super-herói a mesma coisa. Tá, então agora, porque você fala... Se a gente for tentar definir o que é um super-herói, então agora eu posso saber que é um herói só. Sim, é porque, pelo menos no meio de quadrinhos, a gente vai só diferenciar o super do herói por conta de poderes extraordinários ou não. De uma capa e uma cueca em cima da roupa. Sim. E aí a gente voltou então lá no, na batalha do herói e do super-herói, que é o Batman vs Superman. Não, pera aí, antes da gente voltar pra pauta, se a gente for pra essa pauta, não é a mesma pauta do Batman fascistinha, do Anticast? Cara, eu só pra falar uma coisa, eu adorei essa pauta porque eu vivo pensando a mesma coisa desde que eu vi a animação do Cavaleiro das Trevas. Pra mim, o Super-Homem é um ditador safado. Pra mim, os dois são ditadores safados. Eles dois representam muito bem os Estados Unidos porque existe a direita e a mais direita. Vocês têm que ler Lex, Luthor, Homem de Aço, velho. Muito bom, muito foda. Pra mostrar esse lado ditador do Superman. Talvez a força de esquerda é o Robin, mas ele sempre morre. Ou ele é esquecido. Pelo próprio Batman. Pois é, aí, tá vendo? O Coringa pode ser a esquerda. Não, o Coringa é o anarquismo, sou. O Ravendente é o Partido Verde? Não, esse é o PMDB. Ai, nossa, a gente tá fazendo comparação da política nacional com o Batman. E o PV é o Pinguim, porque ele é um animal. O PV é Partido Verde, Partido... Não, a Era Venenosa é o PV. É mesmo, a Era Venenosa é o PV. O Pinguim poderia ser... A galera do Solidariedade. Achei uma definição melhor pro Superman. Vai lá. E pro Batman. O Batman é o fascista mesmo que o Anticast já falou. Inclusive, quem quiser ouvir esse episódio, o podcast chama Anticast. Mas cuidado, porque tem uns episódios lá que eu ouvi de novo e não entendi. Mas esse eu acho que fica fácil de entender. Esse dá pra entender. Esse dá pra entender, porque os outros você não consegue entender. Então, no final das contas... O que é um super-herói? Não, eu não falei a minha definição do Batman e do Superman. Tá bom, fala a sua definição do Superman, do Batman e do Superman. Ó, o Batman é o fascista e o Superman, por ele ser todo poderoso e indestrutível, ele simboliza o Estado, entendeu? Porque você não consegue deter o Estado. O super-homem simboliza o Estado, isso é verdade. O Batman é um ser humano que é um ditador que você pode ir lá e, tipo, matar ele. Mas o super-homem... Os indivíduos lá de Metrópolis não conseguem matar o super-homem. É como a gente que não consegue enfrentar o Estado. Porque o Estado é muito poderoso. Se o Superman é o Estado, o que é a Kryptonita? São os liberais. Será? É o PT. Pensem nisso. Vou dar uma dica. É verde. Kryptonita é verde. Pensem nisso. É dinheiro, gente. Maconha. Olha só, velho. Que beleza. Tudo faz sentido agora. Ponto fraco do Estado é o dinheiro. É o dinheiro, velho. Olha só. Ok. Na verdade, isso pode ser uma mensagem subliminar. Pode ser uma mensagem subliminar. Claro que o criador do Superman, que nem eu que trabalhou no DC, pensou nisso tudo. Desde o início. É lógico. Lógico, desde o início ele queria passar isso. Pois é. Enfim, a gente já falou aqui que o Batman é o grande ditador, eu não concordo muito com isso, que o Superman é o grande, que é o Estado, concordo com isso, que a Kryptonita é o dinheiro ou maconha, e eu tenho alguma noção que possa ser isso. Ou os dois. Ou os dois. Ou maconha comprado com dinheiro. Mas... Então, o que é um super-herói? Sei, Felipe, que gosta de definir as coisas. Eu gosto de definir nada. As coisas que se definem para mim. O super-herói seria um ser idealizado que faz coisas que na nossa cabeça a gente não tem capacidade para fazer. Eu acho que é uma definição boa. Se a gente observar os super-heróis que nós temos, o maior poder de um super-herói é justamente fazer aquilo que a gente não pode fazer. É aquela coisa do justiceiro, sabe? Ele está acima das leis. Ele faz uma coisa que nós, meros cidadãos, meros civis, a gente não pode sair metendo a porrada, sair investigando no meio da vida da galera toda. Eu não sou o Batman, não posso ir lá plantar um monte de escuta na casa do cara pra provar que ele tá errado. Eu não conduzo minha própria investigação. Não, não só estão acima das leis e tal, mas acima das próprias capacidades humanas, né? De superpoderes, se a gente pensar em superpoderes. Sim, e se a gente pensar todo super-herói que a gente tem, nos quadrinhos principalmente, nos filmes ainda eles estão se segurando um pouco pra não colocar uma galera extremamente poderosa, mas no quadrinho, tipo, sei lá, caçadora, que deveria ser tipo uma mulher que usa uma besta e anda de moto. Cara, ela tipo tem um equilíbrio melhor do que o do Batman, sabe? E o Batman andando um cabo de aço com uma escopeta usando uma armadura. Eu acho que tem um super-herói que é bastante inútil. Qual? Que é o Aquaman. O Aquaman é extremamente poderoso, mano. Ah, só se for conversar com os peixinhos de aquário. E... Não, o Aquaman fala com todos os animais. Sério? É. O Aquaman da época, eu li uns quadrinhos da Liga, o Aquaman era bem poderoso. E não era um Aquaman bestão igual era do Hanna-Barbera, não. Aquele Aquaman era inútil, puta que pariu. Nossa, cara, é o melhor Aquaman. Ou a liga da Hanna-Barbera é a melhor, velho. Que isso, Chefe Apache? Cadê o Chefe Apache? Cadê o filme do Chefe Apache? Porra, DC. Cadê o filme dos Super Gêmeos? Nossa, cara, eu quero um filme do Super Gêmeos. Cara, eu quero um filme do Super Gêmeos. Imagina um filme do Super Gêmeos, tipo, ambientado na década de 80, assim, como... Com um climão da década de 80 igual o Guardiões. Com participação do Chefe Apache. Com participação do Chefe Apache. E dirigido pelo diretor de Guardiões, pra dar aquela... Que isso, velho? Nossa, vai ser foda. Cara, a gente já pode encerrar esse episódio de hoje, depois da gente saber que a gente precisa desse filme. Desse filme. Ah, vocês sabiam que... Eu vi isso no Wikipedia mesmo, que super-herói é uma palavra... Superhero é uma palavra patenteada? Ah, é? É. Superhero é uma palavra que só pode ser usada pela DC e pela Marvel. Aí eles ficam dando nas seleções, tipo, superheroes. Aí alguém pode usar. Tipo, assim. Sobre coisas patenteadas, sabe o que é uma coisa que é patenteada? A letra do parabéns pra você no Brasil. É verdade, mas por que a gente vai falar disso agora? Olha, eu vou dar uma definição de super-herói que ela não é muito complexa. Ela é estranha, mas ela faz todo sentido. Que super-herói é quem salva o dia. Super-herói é quem salva o dia. Mas o que é salvar o dia? Eu falei, é muito subjetivo. Vai variar na história o que é salvar o dia ou não. Então, aí que chegou um ponto. Tipo, eu volto no Guardiões, já que a gente conseguiu dar um pequeno salto. Eu acho que a definição do Lucas é muito boa. Eu se juntar com aquilo que a gente conversou agora há pouco. Tipo, que justamente o super-herói é aquilo que pode fazer o que a gente não pode. Lembram do Bochecha dos Incríveis? Se todo mundo for super... Ninguém é super. É verdade. Tá, mas não é só fazer coisas que a gente não faz. Tem que salvar o dia, porque os vilões fazem coisas que a gente também não consegue fazer. Ah, que isso. A gente consegue foder muita coisa. E outra coisa, por exemplo, o Hulk é um super-herói? Não. Eu considero o Hulk um herói. Ele faz coisas que a gente não faz, sei lá. O Thanos não é um herói, ele faz coisas que a gente não faz. É verdade. Acho que o salvar o dia tá incluso. É, se pensar nesse aspecto, salvar o dia é pré-requisito básico. É, porque aí você tem os personagens neutros também e tal. Tem o Aquaman. Porque a ficção, ela tá recheada de personagens que fazem coisas que a gente não faz. Qualquer tipo de ficção. Então, você precisa de uma definição além disso pra definir como herói ou não. Pra falar de herói, não tem jeito de não citar Joseph Campbell. A gente tem que falar do monomito. Desculpa, quem? Joseph Campbell. O herói de mil faces. O monomito. Jornada do herói. A jornada do herói é com isso. É muito engraçado porque Joseph Campbell era amigo de George Lucas. Vocês sabiam disso? Amigo pessoal. Eu achei que esse negócio fosse coisa meio milenar, assim. Não. Tipo, inclusive tem um documentário chamado Herói de Mil Faces, que foi gravado com Joseph Campbell. Foi gravado com Joseph Campbell num sítio chamado Skywalker. Gente. Que é divide que era esse rancho? Eu não sei, sei. De quem será que é o rancho? De quem será que é o rancho chamado Skywalker? Vamos fingir que a gente não lembra que o George Lucas já foi citado. De quem será que é? Eu acho que eu vou precisar de uma pauta que tenha ordem das coisas, porque Isso foi muito vacilo meu. É verdade. Tem como consertar essa edição? Eu não quero consertar essa edição. Ai, ai. Mas enfim, acho que não tem como falar de um super-herói se a gente não falar do Monomito, que é também conhecido como Jornada do Herói. Se a gente pegar justamente essas histórias gregas, ou romanas, né? Agora que eu descobri que o Hércules, na verdade, é um nome romano. Ou as histórias asiáticas. Se a gente pensar, inclusive, nos super-heróis japoneses, que a gente tem um bocadinho, que seguem uma fórmula um pouco diferente dos super-heróis ocidentais que nós temos. As lendas europeias, todo herói vai estar envolvido num chamado, que é muito, um chamado de responsabilidade muito grande, e eventualmente numa queda. Que não é uma queda definitiva, que geralmente é uma queda para o renascimento. Se a gente pensar, por exemplo, Rock Balboa. Cara, no meio do filme ele toma um sopapo, que ele, porra, acabou. Só que não, é óbvio que ele vai renascer, é óbvio que ele vai passar por tudo isso. O Luke Skywalker perde a mão. O Luke Skywalker perde a mão. Sério, pra mim, o melhor parte quando fala, olha, aqui existe a queda do super-herói, é quando... A queda do herói, né, do super-herói. É o Império Contra-Ataca. Porra, como aquele filme termina mal, velho? O Solo tá na carbonita, o Luke perde a mão e ainda descobre que o Darth Vader é seu pai, que tipo, ele é o Jedi tipo, mais poderoso do mundo, do universo, da galáxia. Da galáxia. É, desculpe. Do mundo, que mundo, né? É. Do universo não é, só da galáxia. E nenhum Jedi mais é um Sith. Tá... Que é o Luke? Não. Não, o Vader. O Darth Vader nunca. O Vader nunca foi Jedi, velho. É, nunca chegou a ser, de fato. Não, ele chegou, foi ele foi treinado, teve treinamento não. Jedi. Ele teve ele treinamento Jedi. Foi, ele teve treinamento, mas ele nunca foi um Jedi. Eu nunca sei tua filosofia. Ok, porque. Hã? É, porque no filme 2 ele não era Jedi ainda, e ele já era rebelde pra cacete. É, não, ele nunca conseguiu ser Jedi, tipo assim, porque a essência de Jedi, tipo, é uma coisa muito cabulosa, e ele sempre fugiu disso. Ele sempre fugiu do chamado de Jedi. Eu acho que eu gosto do segundo filme, mas aquele início do segundo filme me dá nojo. Ah, velho, você é... Ah, tem seu valor, né? Tipo, que... Não, eu gosto do segundo filme, mas aquele início do segundo filme é muito ruim. Questão naquela cidade, tipo, muito estranha e eles pulam os carros e eu fico... Chateado, tipo assim, eles tiveram tecnologia e fizeram um filme ruim. E o episódio 4 com pouca tecnologia, com sabre de chroma key lá. Aquele sabre de luz esquisito. E os cenários todos feitos manualmente. E o filme é bom. O filme 2 é melhor que o filme 4. Pera, eu tô confuso. Eu tô confuso. Se é de ordem cronológica ou se é de ordem... Você quer que eu fale os nomes? O Ataque dos Clones é melhor do que Nova Esperança. Nova Esperança é o último. É o 5, né? Não, o 5 é o Império Contra-Ataca, o 6 é o Retorno de Jedi. Nova Esperança é o 4. É. Ah, tá. Por que que o 2 é melhor que o 4? Cara, o filme 4 é muito ruim, velho. O filme 2 mostra a transformação da Anakin Darth Vader. Eu não sou seu amigo mais. Cara, eu não quero ter relações com você. Eu tenho que desligar a chamada agora? não, Lucas, a gente tá trabalho aqui. Olha só. Vamos lá. Melhore seu argumento. Star Wars é um filme basicamente sobre Darth Vader. Sim. E ali o episódio 2 é o ponto crucial, onde o Anakin se transforma em Darth Vader. Se torna Darth Vader. E é por isso que eu acho que ele é o mesmo. Porque no episódio 3, já o todo, ele já é Darth Vader. Ele é o que mais trabalha essa questão da emoção dele, da raiva, do ódio, da saudade da mãe, da desobediência. Uhum. Agora, o que acontece? O que tem no filme 4? Aventuras de R2-D2 e 3PO. que não são ruins, que são muito boas e muito divertidas. Cara, tem 12 minutos de filme dos dois andando no deserto. Andando no deserto. Que é muito bom! E as falam assim, estão perdidos, acho que a gente já passou por aqui. Um dia você vai fazer uma maratona, te desafio a fazer uma maratona, assistir os 5, 6 filmes na sequência e falar que o episódio 4 é bom. Mas qual sequência? Cronológica de preferência. Cronológica? Sim, eu acho a cronológica melhor. Não, velho, o 2 tem aquela luta de arena, que onde tem um monte de Jedi lutando com nada. Foi esse é o 3. Eu nem lembro mais, eles são tão iguais. É o 2. É o 2 que estão lutando numa arena, sem nada. Tem um monte de Jedi, tipo, andando pra lá pra cá sem fazer nada. Alguém esqueceu de finalizar o filme. Enfim, a gente conseguiu fazer uma definição aí meio que própria de super-herói. Então, super-herói faz coisas que a gente não. Que a gente não consegue fazer. E salva o dia, que senão ele é um neutro ou um vilão. E por que a gente gosta de super-herói? Eu acho que é uma questão de. Eu acho que é da própria definição. Por eles fazerem uma coisa que a gente não faz, a gente se projeta neles. Projeção é uma boa. Eu acho que isso vem, acho que da nossa infância, entendeu? O ser humano é um ser que aprende muito e que usa muito de referências para poder, sei lá, se desenvolver, né? Então a gente sempre vai criar uma imagem de alguém e se referenciar nessa imagem, entendeu? Então a história, o super-herói, ele funciona nessa referência que a gente direciona, né? A nossa visão, entendeu? E, tipo, por exemplo, geralmente criança tem a visão de super-herói, tipo, por exemplo, que eles fazem aquelas propagandas de margarina e de coisa de pai, de Dia dos Pais, assim, de pai super-herói, entendeu? A criança coloca aquela referência, entendeu? Então a questão é de ter um referencial. A questão de por que a gente gosta é porque a gente cria um ideal de personalidade, de persona ali, e a gente quer ser ou a gente apoia aquele ideal, aquela persona. É meio perigoso aí se inspirar no Batman para viver a vida, né? É Porque tipo isso, ou no Homem de Ferro. não, Homem de Ferro ainda dá. Você vai ser meio alcoólatra, mas você vai ser um cara super inteligente. Não, mas eu acho que dá no Batman. A questão é você pegar a essência, que é o quê? Que é um cara que consegue fazer justiça que a lei não consegue. Eu acho que o Felipe pegou um bom caminho falando que eles podem servir de exemplo. Heróis são exemplos. Se a gente pensar o segundo Batman, o segundo filme do Batman da trilogia do Nolan. Ah, pensei que era dos antigão. Eu não sei qual que é o segundo Batman. É Batman e Robin? Não, Acho que é, não, Johnny. eternamente. Batman Eternamente? É. Batman Robin é terceiro. E por fim, Batman Forever? Forever é, em português é eternamente. Ai, que. Eu tô muito É confuso! Eu tô. Vamos ótimo, fazer hein? vamos fazer um podcast sobre os filmes do Batman antes de Batman vs Superman. Ó, tem aqui filmes Batman Ordem. Ai. Ó, tem Batman em 66, aí depois tem Batman Returns em Que é 92, o que Michael Keaton. Batman Forever, que tem o Jim Carrey de charada, Que é um de charada que é outro igual Coringa. Coringa. De Carrey de outro Coringa. Jim Carrey de outro Coringa que deu errado. E tem Batman e Robin de 97, que é aquele que tem o Schwarzenegger de gelo. E depois tem Batman Begins. Ué, não tem um quarto filme? Ah, que bom que não tem. Do filme Né? ruim, não. É, tá ok. O quarto filme do filme ruim é Batman e Robin. Ele é o pior mesmo. Batman Miras. Batman Milos e o Schwarzenegger fazendo muitas piadas com gelo. Você quer brincar na neve? Mas o The Dark Knight, ele é bem isso. Aquele discurso final do Gordon. Ele não é o herói que. Não, não é o herói que Gotham quer, é o herói que Gotham precisa. Ele é tipo o Haddad. Ele é o Haddad. É, ele é o Haddad. O Haddad é o prefeito. Não é só o prefeito que São Paulo quer, mas que todo o Brasil quer ir. Mas ele é o prefeito que São Paulo Sim, precisa. mas se a gente pegar principalmente na DC, existe muito isso do exemplo. O Superman, ele é um ícone de esperança. Embora na maior parte do tempo ele seja usado ou acaba sendo o contrário. Inclusive, o símbolo no peito dele significa esperança, né? Nossa, que lixo! Ah, meu coração! Da onde saiu isso, Você gente? não assistiu Homem de Aço, não? Não. É super-homem, eu não gosto. Sério, cara? Não, não vi, eu não vejo o filme do Superman. A Luizinha tá tipo, ah, mas esse S no seu peito é um pouco prepotente, né? Uma coisa mais ou menos assim, Lucas. É, aí ele fala assim, não, isso aqui não é assim do Superman, não. Isso aqui na língua do meu povo significa esperança. É tipo, vomitando. Ah, que nojo, mano. Foi muito ruim. que deu na cabeça de alguém pra achar que isso é uma boa ideia? Porque não, mas faz sentido, porque eles estavam querendo uma coisa mais realista, né, entre aspas. E aí você tinha que tirar essa prepotência do S no peito mesmo. Não, sim, mas ficou muito forçado, ficou muito ruim, tinha tantas maneiras de falar aí, nossa. É tão engraçado que parece coisa de anime, mano. Isso tem muito cara de anime. Não, porque é outra coisa, tipo... Ai, tá, ok. Cara, e eles queriam, tipo, fazer uma coisa mais realista. E, tipo, agora eles vão fazer um nego de armadura batendo no cara que destruiu uma cidade inteira. Tá super realista. Você não sabe as condições? Você não sabe? Você lê os quadrinhos, você sabe o que vai acontecer? Cara, eu li os quadrinhos e eu já falei... Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Em 2013, eu resolvi rever o Cavaleiro das Trevas, a animação. E sabe o que eu percebi quando eu assisti aquela animação? O quê? Eu era o cara que reclamava do Batman. Aquele psicólogo chato? Aham. Eu sou o cara que, tipo, o Batman é o problema. Eu sou esse cara. Eu percebi que, tipo, cara, o Batman tá errado. Tipo, ele saiu matando a galera lá, os mutantes. Mesmo que, tipo, ah não, eu não matei os mutantes. Eu dei um tiro de borracha. O problema foi desse, eles explodiram. O que tá rolando, mano? Tipo, isso não é o Batman mais, sabe? Tipo, já tava outra parada. Isso pra não comentar a segunda parte. isso só pra falar no arco dos mutantes. Eu não... Eu fico muito... Isso fica muito... Porque eu não lembro de ter assistido novamente a segunda parte da animação. Eu li o quadrinho, vi a animação e... O arco dos mutantes é bem bosta mesmo, né? É a parte mais chata da história, eu acho. É chata, velho, mas tipo, aquilo já me fez lembrar, já me fez perceber. Eu não quero ter que reler o Cavaleiro das Trevas. E inclusive, de lá pra cá, tipo, eu comecei a ter um pouco de receio com o Batman. Embora eu goste muito do Batman da Piada Mortal. Ele é legal e ele não mata o Coringa. E eu acho que. Eles ficam rindo no final. Eu acho que ele mata o Coringa. Não matou, mas enfim. A gente tá levantando muito. Caraca! A gente tá levantando muitas polêmicas. Ainda bem que o Gui não tá aqui nessa pauta. Senão, ele ia ficar babando um ovo do Batman. Porque eu nunca vi um baba-ovo tão cabuloso do Batman igual o Gui. Bom, e por fim, então eu quero voltar naquela coisa do. Pô, nós temos. Nós estamos, tipo. Acho que a gente tá na crista da onda da moda dos super-heróis. A Marvel aí tá. Entrando na fase 3, se eu tô me engano, eu tô enganado, ou tá na fase 2 ainda? Não, vai pra fase 3. Marvel tá na fase 2. Não, pera, o Homem-Formiga é o primeiro da fase 3? Não, acho que... Não, acho que a Guerra Civil é o primeiro da fase 3. Pera aí. Ah, eu considerando que Capitão América... Capitão América 3? São filmes específicos, eu acho. A primeira fase foi a introdução dos heróis, né? Sim, e termina com Vingadores. Termina ou começa? Outra fase com Vingadores. Termina e começa com Vingadores. E o que determina a terceira fase? Qual que é a característica? Porque um é a introdução, o dois é a junção. O que determina a terceira fase? Eu não sei. Deve ser a saga das joias, então. Que a fase 3 é Capitão América, Guerra Civil, Guardião da Galáxia 2, Pantera Negra, Capitã Marvel, Doutor Estranho, Thor, Avengers, Guerras Infinitas... E Inumanos. Não é Guerra Infinita, é Guerra do Infinito. Porque Guerras Infinitas é o quadrinho. Não, Guerras Secretas. Que é muito ruim também. Eles estão cagando regra pra falar o que é uma fase e o que é outra. Mas eles que determinam, porque... Eu tô achando porque... que tem mais a ver com produção, no final das contas. É e não com a história. É, eu tô achando que tem mais a ver com produção. Embora tenha identificável alguns arcos nesses filmes que vocês estão falando. Mas enfim, então... Tem a DC aí finalmente procurando voltar com os filmes dela. Tem a Fox fazendo o que a Fox faz. Filmes ruins do Quarteto. Filmes dos X-Men que dividem a multidão entre é um bom filme ou filmes ruins. Lembrando que quando eu assisti X-Men 3 eu tinha achado um bom filme. Quando eu assisti também, mas é o único filme ruim do X-Men. Qual? X-Men 3. É horrível. Você gostou daquele filme? Não, pera aí, os filmes do Wolverine são ruins. Os do Wolverine são péssimos. São muito ruins, na verdade. Acho que eles conseguem ser muito piores que o X-Men 3. Eles não conseguem ser só pior que o X-Men 3. É muito pior que o X-Men 3. Lembrando que no primeiro filme do Wolverine aparece o Deadpool aí, o queridinho da galera mais nova aí, não sei porquê. Acho que a galera finalmente descobriu metalinguagem e quebra de quarta parede. Cara, mas esse Deadpool, porque se a gente pensa que os heróis são o que a gente quer ser, e se o Deadpool for o herói mais importante porque ele quebrou a quarta parede? E se a gente for personagem de ficção? E se a gente for o Deadpool? Não, se a gente fosse o Deadpool, a gente saberia que a gente é personagem de ficção, ou não. É, a gente quer ser o Deadpool pra gente saber se a gente é de ficção ou não. Ah, não, mas se for assim, tem um Homem Animal. O Homem Animal sabe que ele é de um quadrinho. Inclusive, ele encontra o Willy Coyote numa história. Ou será que a gente já tem esse poder e a gente já sabe que a gente não é ficção? Isso não é um poder. Ou, peraí, ou talvez seja o melhor poder de todos. E se foi isso que fez o ser humano evoluir? Ele descobrir que ele não faz parte da ficção. Eu acho que nós podemos encerrar o podcast por aqui. Eu quero fazer uma parte bônus, com só alguns 5 minutinhos aí pra falar sobre o quão estranho pode ser o mundo dos super-heróis. Porque eu conheci um mangá chamado Zatman. Não sei se vocês já ouviram falar. Porra, cara, Zatman não é o Zatbel, não, é? Não, Zatman. Ah, então ele tenta seguir a forma... É um mangá mesmo. Ele, inclusive, está sendo lançado no Brasil agora, mas eu peguei esses dias na banca. E ele não é mais o Zatman que eu tinha visto alguns anos atrás. Ele parece que foi relançado, acho que até por conta das modas dos super-heróis, eu não sei. Eu posso estar cometendo uma mancada horrível. Mas o mais legal do primeiro Zatman, que foi uma história que foi cancelada, não fez muito sucesso, é porque ele meio que tem um poder de transformação, meio que se transforma num demônio. Então o cara tem que levar uma vida dupla, tipo, meio que como super-herói, meio que levando a vida dele. Assim como boa parte dos super-heróis. Todos? O mais legal do Zatman é, tipo, aquilo que impressionou a galera no primeiro Homem de Ferro. Tipo, e no final ele fala, foda-se, eu sou o Homem de Ferro. E no Zatman, sabe o que ele faz? Ele, foda-se, eu não quero ter que preocupar com a minha vida, tipo, civil. Eu não quero ter que preocupar em pagar aluguel. Ele vive, agora, na forma demônio dele. E foda-se. É, porque ninguém cobra aluguel do demônio, né? Não, tipo, porque ele não vai precisar ficar preocupando com o trabalho, com relação. Ele, tipo, ele assume uma posição que se a gente pensar no Dr. Manhattan, do Watchmen, o Dr. Manhattan do Watchmen, ele fica tipo assim, ah, não, eu quero tentar manter minha ligação com a humanidade. E lá pro final da história, ele, tipo, foda-se, eu não preciso disso. O Zatman, tipo, em um aspecto menor, ele faz isso, sabe? Tipo, ele... Ah, cara, eu não preciso lidar com esses problemas bobos da vida humana. E a gente fica pensando nesses super-heróis. Pra quem que o Clark Kent quer gostar? Tipo, ele é um deus, mano. Se considerar até o Batman. O Batman não precisa de fazer porra nenhuma do que ele faz. Ninguém desses super-heróis. O Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha é um personagem extremamente forte, extremamente inteligente. E fica assim, tem que ficar se matando pra tirar foto dele mesmo, sabe? E ganhar uns trocados pra morar com a tia dele. Eu vou deixar aconselhado então pra todo mundo ler o Lex Luthor, Homem de Aço, porque é justamente esse questionamento que ele vai fazer. Vai ser direcionado principalmente pro Superman, mas é essa a ideia. Tipo, Superman é um alienígena fodão que tá salvando a humanidade. Mas o que a humanidade tem que se perguntar é: o que a gente vai fazer quando ele mudar de ideia? A gente vai aceitar isso? Não, cara, ele não precisa nem mudar de ideia. Ele pode, tipo, levar a vida de outra maneira. Igual o Doutor Manhattan, no momento, igual lá no filme, tem uma parte que me espanta muito, que ele fala, ah, eu gostei dos humanos, talvez eu crie alguma vida. Eu, tipo, cara, você tá no nível tão poderoso que, tipo assim, talvez eu crie uns humanos aqui pra me divertir. Tipo, e a maior parte dos super-heróis tá num nível de poder, e não só poder de maneira, tipo, posso voar, porque não precisa se preocupar, por exemplo, igual a gente se mata pra ficar na faculdade, tipo, ganhar salário no final do mês pra gente poder, tipo, sobreviver, pagar aluguel e tentar se divertir, sabe? O que tá mexendo em folhas aí? Eita porra. É o Gui. Foi mal. É o espírito do Gui. É o espírito do Gui. Então, com o espírito do Gui, vamos terminar o episódio de hoje. Um abraço e até mais no episódio que será sobre churros, batata frita e hambúrguer. Não é história de barata? Mas você falou que não tinha história de barata, caralho? Tem várias. Um abraço e até mais. Falou. Garçom, traz a conta aí.